0, solo agora 53, na minha escuta, direto táxi, prosseguindo via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, está 3520. Captado no X-Ray, dá uma zero visão da noite aberta. Oito no meio, tô aí, 18 meio. Meio, obrigado, noite. Comando no meio, boa noite no meio, final X-Ray, dá uma zero, baixada travada. Noite no meio, pista livre, pouso autorizado, vento 200 graus com meia dúzia. Sim, pouso na 1-0, boa noite no meio. economia, falo agora 5-8, Olivar na minha escuta, prosseguindo via Alfa Juliette, portão 5. Você escuta Olivar, Alfa Juliette, por 5, 1-6. Salvador, boa noite, senhor. Bom dia. É o TAM 3520, na informação ECO no portão 3, autorização Aracaju. Zero, bom dia, nível 190 autorizado. Tá pronto, cópia? Prossiga, senhor. Aracaju 190, autorizado, decolando da 10, curva esquerda, no perfil da PUC, Jama, pós-direto. 54374 transpondas, controle opera 120.8. Quatro, três, sete, no transporte, 208 ao controle. 03, portão, chame o condutor para o Puxinaco. Amarelo. Aí, gol 18, 17, gente da ECO, autorização Guarulhos. 18, 17, é bom dia, nível de voo aprovado, 360, tá aceita? Afirmo. Guarulhos 360, aprovado, rota via bridge, episódio no meio, após conforme plano, decola da 10, curva direita. No perfil da Dael Leda, após Leda voa bridge. 5443, o transponder, controle opera 120.8. Pesado conforme, nível 360 para Guarulhos, na rota plano de voo. Bridge após Persolo no meio, após conforme. Decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Leda, direto bridge, 5443, transponder, controle no 208, gol 1817. Portão 5, chame quando plano para o posicionar. Chamaremos no 7.